Este é Vimeus, nego. Circuito ativo. De São Paulo a Brasília. Sustentos grave, vó. Não chore. Os grave aqui é foda, eu te avisei. Não chore. Em terra de terremoto, nós é rei. Não chore. Os grave aqui é mau, aí Zezinho. Não chore. Não. Não chore. Não. Não chore. Os grave aqui é foda, eu te avisei. Não chore. Em terra de terremoto, nós é rei. Não chore. Os grave aqui é mau, aí Zezinho. Não chore. Não. Não chore. Não. Não chora, não, fi. Não tem nem jeito. Os grave bate, treme, sente uma pancada no peito. Não tem miséria, Joe. Diretoria esbanja grave. Chefe Mous é o veneno pra intimidar covardes. Cara preta é cruel. Os grave bate, treme o chão. Aqui é só os banda montado nos paredão. O investimento é alto. É só os bang digital. Os comédia quer rachar. Não aguenta e passa mal. Ei, alemão, não adianta equipar, socar no chão. Playboyzada não se ilude. Curte o som dos paredão. Dela é só os grave. Não tem boi pro seu radinho. É só os peso na caixa. Que corrói o Zé Povinho. Só rola bagaceira. Ritmo da malandragem. É só moleque doido que sustenta essa viagem. Aqui é sem massagem. Grave bomba é cruel. Detona a radinho de pilha. Luz encontra seu papel. Não chore. Os grave aqui é foda, eu te avisei. Não chore. Em terra de terremoto, nós é rei. Não chore. Os grave aqui é mau, aí Zezinho. Não chore. Não. Não chore. Não. Não chore. Os grave aqui é foda, eu te avisei. Não chore. Em terra de terremoto, nós é rei. Não chore. Os grave aqui é mau, aí Zezinho. Não chore. Não. Não chore. Não. Não chore. Não chore, alemão, não vai adiantar. Os grave na carreta é pra incomodar. Os pane automotivo bate pesadão. O ritmo que defasta, chita multidão. De Planalto é SP, os falantes impõem respeito. Por amor ou com prazer, o rap é desse jeito. No frevo os paredão, combinação perfeita. Treme terra ambulante, cortando cara preta. Os bico apavora, grilado fica mudo. Rap nacional, é som de vagabundo. Estilo diferente, comum aqui na rua. Na night, só love, sobra a luz da lua. Beer night, cerveja, pra nós degustar. Hoje ela é longa, só quero aproveitar. Pode ligar pra polícia revistar. Nada encontra seu malandro em qualquer lugar. Não chore. Os grave aqui é foda, eu te avisei. Não chore. Em terra de terremoto, nós é rei. Não chore. Os grave aqui é mau, aí Zezinho. Não chore. Não. Não chore. Não. Não chore. Os grave aqui é foda, eu te avisei. Não chore. Em terra de terremoto, nós é rei. Não chore. Os grave aqui é mau, aí Zezinho. Não chore. Não. Não chore. Não. Aqui na quina. É só o peso que ecoa, por aqui calcinha desce e as onça voa. Parceria firma forte, só nos pano MCD. O som aqui som para se as caixas explodir. Diretoria esbanja grave, sem miséria e não tem dó. Não provoca rachadura, faz barraco vira pó. Alemão já se quitou, vem de PMPO. Nós de RMS, nego que bate sem dó. É carro de malandro, um preto no volante. Rap nacional, terremoto ambulante. Pé de bota, tá bicando, eu não quero nem saber. Aumenta o som, regula os graves, quero ver o chão tremer. O barato fica louco quando encosta e abre a mala. Barraco aqui treme, alarme chega, dispara. Playboyzinho desacredita quando tela o arsenal. Concorrência não aguenta, invejoso passa mal. Aê! Na união de quebradas, Chevy Mose, Serrana, SP, satisfação. Desse lado aqui, circuito ativo, Plano ADS. É nós, tamo junto.